cada um na sua brisa. Minha vida segue sua trilha, se ela é minha, sou eu mesma quem defino quem fica. Mudo o rumo e viro o jogo dessa história sozinha. Pede breque, olho gordo e as invejosas perde a linha. Agressividade, uma pitada de carisma, brilho no olhar e um vulcão que explode em rimas. Personalidade de mulher, não de menina, e a postura das ruas que não atura as talarinas. Então nós fecha com quem fecha com nós, flecha boa beça. Nessa terra de ninguém deu brecha, sabe o que te resta? Nesse reino que impera miséria, mínima ideia. Pisou em campo minado, já era, sem choro e nem vela. Boca fechada, não entra mosca e nem fala balela. É só peso na terra, oposição e os tagarela. Quem dera no caminho, toda pedra nós chutar. Puderam de faltar o dinheiro, a dignidade sobrar. Fogo cruzado, faixa de Gaza, Bagdá. Se joga os pilantra, cagueta que eles vão tombar. Ontem o caçador, mas hoje a caça vai caçar. Desequilibra o sistema dessa cadeia alimentar. E se três vezes cair, por quatro pode levantar. Se três vezes cair, por quatro pode levantar. Não baixa a cabeça, o sistema cão quer dominar. E não tema a serpente que só foi feita pra rastejar. Se três vezes cair, por quatro pode levantar. Se três vezes cair, por quatro pode levantar. Não baixa a cabeça, o sistema cão quer dominar. E não tema a serpente que só foi feita pra rastejar. Balança, mas não cai, equilíbrio é a chave. Tropeço no caminho, é normal, estamos suave. Tudo é só uma fase, família é a base. Existe mais a favor do que contra o meu conclave. Imperatrizes no rap, leoas engolem feras. O que se espera dessa terra? Em pé de guerra, prospera os soberbos, desigualdade e inveja. Mas certeira é a queda e 3x4 supera. Fracassar não é cair, é recusar-se a levantar. Diretrizes pra seguir e se preciso retornar. Voltar ao seu lugar, ter coragem e enfrentar. Desvendar seus enigmas com a cabeça erguida, caminhar. Por si só, a vida é contraditória. São dias de luta, dias de glória. As exceções fazem história. Um santo não tem que ser exemplo moral. Um santo é quem dá a própria vida, bem ou mal. Consequências individuais levam aprendizado. Não culpe só a existência por um erro do passado. Pede breque, atrasa lado, fica desorientado. Dê tempo ao tempo que a resposta vem com trabalho árduo. E se três vezes cair, por quatro pode levantar. E se três vezes cair, por quatro pode levantar. Não baixa a cabeça, o sistema cão quer dominar. E não tema a serpente que só foi feita pra rastejar. Se três vezes cair, por quatro pode levantar. Se três vezes cair, por quatro pode levantar. Não baixa a cabeça, o sistema cão quer dominar. E não tema a serpente que só foi feita pra rastejar. Anos 80, vários monstros começam a nascer. De que chute furado, criados a leite ser. Respeito imposto no soco, CT anos 90. Crescendo em meio ao ódio, farto com fardos de treta. 2015, a barreta na reta dos boina. Vendo vários ostentar ego em Sodoma e Gomorra. E mesmo se um milhão cair, o mil aqui persiste. E a minha esquerda cai, mais mil, o 12 aqui resiste. Nós é ferida pro governo, gangrena com pulso. A vingança dos que morreram na fila do SUS. Nós corre pra luz, fazendo jus ao sangue da cruz. Sem esquecer que a maioria aqui matou Jesus. E quem conosco não ajunta, espalha pra guerra. Mulher e o clã, banca 12, a mesma fita e já era. É pouca pros pipoca, é pouca pra quem se acovarda. É pouca ideia, é pouca pra quem corre com fã de canalha. Entre leões e formigas não existe batalha. Todo o seu sistema não vale um puxa, bala clava. Os de atitude isolada correm sem proceder. Vende buchicho no face, os fake, os bunda lelê. Respeito e honra pra quem corre pelo certo as trinca. É o 12, o corre vai além da internet, família. Chavoso chave no conchave de dentro da nave. Tem 011, as mina é o 12 original, salve.